violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. Duo Barbieri-Schneider. Uma das coisas mais difíceis de se fazer em música é tocar em um conjunto de violões. O violão tem uma articulação dura e isso cria uma barreira de dificuldades para um dos pré-requisitos essenciais para se tocar bem em conjunto, que é a sincronia de ataque. Uma outra característica fundamental, que é a semelhança de qualidade sonora, talvez ainda mais incontrolável e elusiva, porque no caso do violão depende não só da unificação técnica, mas também da anatomia de quem toca, do formato e tamanho de suas mãos, dedos e unhas. Hoje a formação de duo de violões é referencial, tão clássica em seu repertório e sofisticação de interpretação quanto um quarteto de cordas ou um quinteto de sopros. Mas para se atingir um patamar de execução realmente alto, ela pede infindáveis horas de ensaio, uma total abdicação da individualidade em favor de um resultado final integrado. Normalmente esse processo é tão custoso que notamos que uma boa maioria dos duos célebres são formados por irmãos que se beneficiam da semelhança física e da formação elementar em comum ou de marido e mulher porque vivem juntos. E aí estão os nomes dos duos Abreu, Assad, Catona, Preste Lagoia e Melis para ilustrar a afirmação. Por isso eu dou imenso crédito aos duos formados por amigos que têm de se submeter a uma punitiva quantidade de trabalho, totalmente desproporcional ao retorno material e ainda por cima superar as dificuldades advindas das diferenças de formação. Na década de 90, aqui no Brasil, o duo mais ativo era o duo Barbieri-Schneider, que além de manter a atividade constante com muito profissionalismo, foi uma parceria antes de mais nada criativa, já que a colaboração como intérpretes também propulsionou a atividade dos dois como compositores e arranjadores. Mais que um duo, Barbieri-Schneider era um conceito de criação musical. de Luiz Carlos Barbieri, Minha Flor, que é o terceiro movimento da suíte Traços, tocado pelo duo Barbieri-Schneiter. Esse duo foi formado em 87 pelo baiano Fred Schneiter e pelo carioca Luiz Carlos Barbieri. Luiz Carlos era um solista de muito potencial desde sua adolescência. Ele havia estudado por 5 anos com Sérgio Assad e se destacava por sua limpeza sonora, equilíbrio do fraseado e natural agilidade em peças velozes. Enfim, quem conhecia Barbieri sabia que ele era um músico nato. Fred Schneiter, ao contrário, havia começado a estudar violão muito tarde, aos 22 anos, quando já morava no Rio de Janeiro. Primeiro ele foi aluno de Lula Pérez e depois de Turíbio Santos no UFRJ, e ali ele ficou amigo de Luiz Carlos e começaram a tocar em duo. Fred era menos ágil como violonista, mas ele era marrento, tinha aquela vontade de botar para quebrar, como violonista e como compositor, e também aquela extroversão artística tão natural aos baianos. Ouvimos de Fred Schneiter, Fantasia 521, homenagem a Ari Barroso. Isso não quer dizer que ele tenha 521 fantasias, ele colocou esse número só para impressionar, na verdade. Eu conheci os dois exatamente na época em que formaram o duo e pude presenciar um pouco seu método de trabalho. Para início de conversa, eles ensaiavam todos os dias, o que não é muito fácil numa cidade como o Rio de Janeiro. Eles se debruçavam sobre a partitura e ficavam discutindo, às vezes por horas, cada detalhe da música e da interpretação. Só daí começavam a tocar, trabalhavam cada minúcia individualmente. Isso era um trabalho diário de muitas e muitas horas. A questão é que no começo, quem conhecia os dois podia ver que eles estavam trabalhando mais por afinidade pessoal, porque as diferenças técnicas a serem abreviadas eram muito grandes. Para início de conversa, Fred teve de estudar como um monge para se manter no patamar técnico de Barbieri, sem falar no refinamento mecânico, musical, sonoro, que teve de ser construído em parceria, passo a passo. Ouvimos de Domenico Scarlatti a sonata Kirkpatrick 125, longo 487, em arranjo e interpretação do duo Barbieri-Schneiter. Eu assisti ao duo aqui em São Paulo 3 anos mais tarde e não só já era um conjunto de qualidade superior, mas individualmente Barbieri e Fred haviam se tornado melhores músicos. Fred havia se tornado um violonista mais disciplinado e limpo e Barbieri havia desenvolvido um foco musical e uma autoconfiança muito maior na projeção de suas ideias. Além disso, eles tinham um zelo quase missionário pelo repertório que estavam desenvolvendo. Paralelamente aos standards do repertório de duo, eles estavam realizando arranjos próprios e estreando uma infinidade de obras de compositores próximos e deles mesmos. Fred Schneiter já apresentava suas composições que formavam a tônica do trabalho. Lembro de Barbieri entusiasmado, enumerando as peças que estavam aprendendo e dizendo: "Ah, aqui no Rio o pessoal toca sempre a mesma coisa. Os nossos programas têm sempre pelo menos metade de composições novas. Eu, como público, preferiria ouvir aquilo que a gente toca." Thank you. de Fred Schneiter, dois movimentos da suíte urbana, Luzes da Cidade e Tempos Modernos. É uma homenagem, claro, a Charlie Chaplin, na interpretação do duo Barbieri-Schneiter. Nos anos 90, a carreira do duo cresceu bem gradualmente graças a uma grande disciplina de condução de carreira também. Eles trabalhavam sem auxílio. A gestão, o agenciamento e divulgação era dividida entre os dois membros do duo. Eles cuidavam pontualmente desde oferecer seu trabalho para um centro cultural até o envio do release para a imprensa, mala direta para o público, e isso, claro, numa época pré-internet que exigia imprimir, fechar envelopes, enviar pelo correio, etc. Em poucos anos, eles formaram um verdadeiro fã-clube em todas as cidades onde tocavam, especialmente no Rio de Janeiro, onde sempre tiveram bom público, não importava quantas vezes por ano tocassem, nem o repertório. De Astor Piazzolla, La Muerte del Ángel, em arranjo e interpretação do duo Barbieri-Schneiter. Tocar era só uma parte do que o duo fazia. Eles eram produtores de música, mantiveram um programa sobre violão na extinta rádio Opus 90, coordenaram uma infinidade de projetos musicais para instituições como a Sala Cecília Meirelles, Aliança Francesa, Espaço Sérgio Porto, Arte Sumária, etc., publicaram suas peças e organizaram concertos também para colegas. Por exemplo, um dos primeiros shows de Amandu Costa no Rio foi organizado por eles. Naturalmente, eles começaram também a produzir seus próprios discos, o que resultou num legado de uma trilogia para o selo Hobby Digital, produzidos por Álvaro Birita, que era baterista do grupo de rock Biquíni Cavadão e violonista clássico amador. Thank you. Ouvimos de Fred Schneider dois movimentos da suíte número 1, Chorando de Rir e Fantasia Sem Choro, tocados pelo duo Barbieri Schneider. Por todo esse período, Fred compôs regularmente, predominantemente, mas não só, para violão. Seu entusiasmo era contagiante e acabou por inocular o parceiro, que também começou a compor. Barbieri mostrou-se também um talento nato nessa área e, a partir daí, os programas do duo constituíram-se ao redor de suas próprias composições. Inclusive, o último CD deles, que foi uma ideia do produtor, foi todo realizado de uma só vez no Santuário Ecológico do Caraça, em Minas Gerais, onde eles ficaram em retiro total por 2 meses, compondo e ensaiando as músicas em homenagem a esse local, que estão entre suas composições mais bem realizadas. Thank you. Ouvimos de Luiz Carlos Barbieri três movimentos da suíte Caraça, Mirante do Calvário, A Cascatinha e Bocaina, tocados pelo duo Barbieri Schneider. As composições de Schneider e Barbieri se alinham, em linhas gerais, a uma derivação do nacionalismo musical, que mescla elementos de forma retórica e estilo da música de concerto a uma atitude mais relaxada da música popular. É um subgênero que tem tomado uma vida própria desde Radamés em Atali, Heckel Tavares, e tem hoje encontrado muito êxito na obra de autores como Villane Cortes e Sérgio Assad. As primeiras obras de Schneider sofriam, às vezes, de uma certa falta de foco, mas ao longo dos anos o seu estilo ficou mais compacto, mais econômico e com um perfil estilístico mais definido. Ouvimos de Fred Schneiter dois movimentos da sua Suite Caraça, Porta do Céu e O Bosque do Padre Leite, tocado pelo Du Barbieri Schneiter. Trabalhar com Du foi sempre um grande prazer, graças à sua mentalidade arejada e o imenso bom humor de ambos, da inesgotável fonte de anedotas e causos absurdos de Fred Schneiter. Em 14 anos de carreira, o Du apresentou-se nas maiores salas do país e teve um promissor início de carreira internacional, apresentando-se na Argentina, México, Portugal, Suíça, Áustria e Itália. Em 2001, eles estavam se preparando para gravar um CD com arranjos próprios de música de Chico Buarque, quando Fred Schneiter faleceu trágica e repentinamente de infarto aos 41 anos em sua casa no Rio de Janeiro. Ouvimos de Aníbal Augusto Sardinha, O Garoto, Choro Triste, número 2, em arranjo e interpretação do Du Barbieri Schneiter. Luiz Carlos Barbieri naturalmente ficou artística e psicologicamente destroçado com a perda do amigo. Essa viuvez musical foi bem difícil de contornar, porque obviamente 100% de sua atividade artística era realizada em parceria com Schneiter. Outro Du de violões obviamente estaria fora de questão. Ele havia perdido o hábito de tocar solo e outros projetos dependeriam dele desenvolver novos conceitos de apresentação e de repertório que agora não teria com quem compartilhar nos mesmos termos com o que fazia com Fred. Então foram alguns anos bem difíceis, mas agora, felizmente, ele tem atuado como solista brilhante que sempre foi e já está com dois CDs encaminhados para um lançamento, um dos quais podemos mostrar para os ouvintes de nosso programa. Thank you. Luiz Carlos Barbieri tocou de sua autoria Onde Andarás. É uma satisfação ver Barbieri de volta ativa e ver a memória de Fred Schneider tão bem preservada através da Mostra de Violão Fred Schneider, um evento anual com festival e concurso que já vai à 5ª edição no Rio de Janeiro e que tem contribuído para que seu legado como compositor permaneça no repertório dos violonistas mais jovens. Parabéns a Barbieri por mais essa história de êxito. Nossos agradecimentos a Luiz Carlos Barbieri pelas gravações ouvidas nesse programa e, obviamente, a Gilson Antunes por sua consultoria. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos escutar e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.